Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Aqui estamos para as manhãs musicais de segunda. Sejam bem-vindos. Como sempre, o melhor da música portuguesa é aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. 96.2. Ou então para o mundo inteiro, via net, no site da rádio. E sim, já é de manhã. Espero que já esteja acordado aí desse lado. Para si que se encontra a trabalhar, muita, muita coragem. E sei que são numerosos aqueles que já estão a trabalhar e ouvir a Rádio Arc-en-Ciel. Então suba ao som durante a manhã até às 12 horas. Pois vamos ter muita, muita música. E se você quer ouvir uma música especial, pode ligar para aqui para o 0238-43-48-00. Então hoje, 11 de março... E são exatamente 9 horas e 13 minutos. Pois somos a boa companhia, fique connosco. O dia lá fora para estar um dia bonito para agora. Não sei se vai continuar. Então ligue, ligue a rádio no 96.2. Se você estiver ligado e está a ouvir, pode dizer ao seu vizinho, olha, liga também, há boa música. Ou manda uma mensagem, será mais fácil. E eu sei que em Portugal também me estão a ouvir, então para vocês que estão lá fora em Portugal ou noutro país qualquer, também um muito, muito bom dia e muita coragem para vocês. Ah, entre o sol e o mar, com os pés descalços na areia, hein? Isto dá vontade mesmo de ir de férias, não é? Então Carla Blondi aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, ela que brevemente vai estar em palco aqui em Orleans. Mas daremos mais informações daqui para a frente. Até já, nós vamos ter o grande artista Jorge, ele chama-se Jorge Ferreira, é isso mesmo, e o Jorge Ferreira vai estar connosco sábado 13 de abril, a partir das 21 horas, na sala de festas de Montição, para um grande show com os seus músicos. As entradas são apenas 15 euros se comprar antecipadamente, se comprar o dia mesmo são 20. Então não se esqueça, sábado 13 de abril. Agora vem uma voz cigana, a voz de Cláudia Niara, Rumba Cigana. Vamos lá, ouvir música da boa. Já fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis ter. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Oh, eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor. Até meu olhar não chora mais, dança. você seja feliz também a ouvir a Rádio Arco-Íris e a dançar rumba. Vamos lá. Olê, vamos lá. Dançando rumba, Cláudia Niara. Ela é um bocadinho descontrolada nas redes sociais, esta Cláudia Niara. Portanto, vamos continuar, vamos deixá-la em paz. E agora vamos ouvir a canção que ganhou o Festival da Canção 2024. É ela que vai representar Portugal na Eurovisão. Ela chama-se Yolanda e vamos ouvir então o seu grito. Yolanda, canção que vai representar Portugal no grande Festival da Eurovisão. Carregar, seguimos assim, um e outro, um e outro, um e outro. Só quero ali, aviso quando lá chegar. Entrego-me aqui, pouco a pouco. Partida, quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Então espero que tenham gostado desta música de Yolanda. É ela que vai representar Portugal na Eurovisão 2024. Então, se você gosta, quando for a Eurovisão, você vai poder votar, porque não mora em Portugal, portanto, podemos votar pela música portuguesa. Ainda não sei a data exata quando vai ser a Eurovisão, mas nós daremos as informações necessárias aqui. embora goste ou não goste desta música, mas temos que voltar pela música do nosso país. Agora vem aí o Ruizinho. Ele é o Ruizinho do acordeon e ele também canta lindamente, tem música popular, música para todos os gostos ele tem. Ele anda sempre com o acordeon e vamos ouvir lá a modinha deste malhão. Vamos lá. Vamos lá bater na palma da mão, bater com o pé, como você quiser, mas passe uma manhã bem agradável na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcalciel. E nós também queremos dar um muito bom dia ao nosso amigo Florent Amigo, ele que grava todas as emissões e depois põe-as em podcast. E você pode ouvir novamente os nossos programas. Portanto, continuamos aqui com a voz deste artista, que é Ruizinho do acordeão. Ele agora não vem só, ele vem com Marante. E isto é para as mulheres gostosas. Vamos lá. É o título da música. Oh, meu amigo, como vais? Ouvi dizer que tu ias casar com uma mulher que outrora já foi minha, mas agora ela é a tua vida. O cupido me acertou de vez. Ela é linda e só quer amor. Deste uma rosa, mas eu dei-lhe três. E é comigo que ela vai ficar. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dava-lhe uma por dia, a rosa que eu colhia era a mais bela flor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Mas eu dava-lhe três, uma de cada vez, tem muito mais sabor. Ai, Marante, Marante, tu conseguiste dar mais do que eu. Eu dei-lhe três, uma de cada vez. E as mulheres gostam de amor. Amiga, se ela me escolheu a mim, é porque gosta mais do que eu lhe dou. As rosas escolhidas no meu jardim são frescas e regadas com mel. Ai, rosas colhidas no jardim do Marante. Ele é mesmo romântico, hein? Sejas feliz, dá-lhe todas as que tu puderes. Dá-lhe também uma rosa por mim. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dá-lhe uma por dia, a rosa que eu colhia. Espero por. Ai, então esta música, o que é que elas gostam? Mulher gosta, gosta de amor. O que é que a mulher gosta, gosta de amor? Dá-lhe uma por dia, a rosa que eu queria era mais bela flor. Então já sabe, elas gostam de rosas de flores. Agora quem vem aí é a nova música da dupla sensual Nénamos. Ai, ah, esse, se te pegam, hã? Ai, se eu te pegar, você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Agora não se apega, não. Alô, mozão, eu te liguei porque eu já tô em casa. Relaxa aí que aqui não passa nada. Vou dormir mais cedo pra ficar pensando em você. Ei, meu irmão, dei um migué na minha namorada. Agora tô saindo pra balada. Guarda a VIP toda liberada, vem pra curtição. A festa tá lotada, vem gata apanhada. Rolando meu prima, com essa mulherada. Mas quando eu te contei, eu me apaixonei. E fui chegando até o bar. Pedi uma gelada, e copo pra nós dois. Eu te dei uma encarada, você veio depois. O jogo começou, aumenta a tensão. E eu falei, ai, o erro te pegar, você vai ver. Nós dois juntinhos no rolê. O S te pega Nénamos. Relaxa aí que aqui não passa nada. Vou dormir mais cedo pra ficar pensando em você. Ei, meu irmão, dei um migué na minha namorada. Agora tô saindo pra balada. O área VIP toda liberada. Vem pra curtição. Festa tá lotada, vem gata assanhada. Rolando meu prima, com essa mulherada. Mas quando eu te contei, eu me apaixonei. E fui chegando até o bar. Pedi uma gelada pra nós dois. Dei uma encarada, você veio depois. O jogo começou, aumenta a tensão. E eu falei, ai, se eu te pegar, você vai ver. Nós dois juntinhos no rolê. Vou botar muita pressão. Ai, se eu te pegar, você vai ver. Nós dois juntinhos no rolê. Agora não se alega, música divertida para você iniciar este início de semana. São segundas, manhãs de segunda. Quem está fazendo companhia, isso até às 12. 9 horas e 32 minutos, somos a boa companhia. Então, fique connosco. E se gostar de ouvir uma música, pois liga para aqui, para o 0238-4348-00. Agora vem aí o grande Leandro, e ele tem novo trabalho, o CD chama-se Destino, e nós escolhemos a música Ando Louco, que foi escrita por Jorge do Carmo e Nikita. Parece castigo. Não sei o que se passou, mas está deste jeito. Teu corpo me enfeitiçou. Não durmo direito. És um sol ardente, loucura e sedução. Teu sorriso quente seduz meu coração. Ando we'll o que se passou. Mas sabes, teu jeito, teu olhar me embriagou. Eu quero teu beijo, és um sol ardente, ou cor e sedução. Teu sorriso quente seduz meu coração. Música aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris com o último trabalho de Leandro. E agora vamos à música tradicional portuguesa. E vem aí Sons da Terra. Convivam todos os padeiros. Então vivam os padeiros e muita coragem para eles, para todos aqueles que estão a trabalhar. Solteira e vivo só, preciso de dinheiro. Comecei a trabalhar como ajudante. Vivam todos os padeiros, mas não só, também todos os trolhas, os carpinteiros, os pintores, sei lá, todos aqueles que estão a trabalhar, para vocês, muita coragem. Esta canção é para vocês todos. Também para as senhoras que estão em casa a fazer a limpeza, a fazer, passar a ferro, sei lá, para vocês também, esta música. Sons da Terra, aqui com esta música, e elas ficam de lado, elas viram aqui, novamente aqui nas platinas, lá mais para a frente. Agora ficamos aqui com esta voz inconfundível, uma voz muito quente. Ele chama-se Mir Freitas e ele tem saudades. Quem não tem saudades, nós imigrantes, nós estamos fora do nosso país, muitas saudades temos daquele cantinho. Saí de casa muito novo, mas não só, também dos familiares. No meu caminho, procurei no mundo louco meus sonhos desde menino. Deixei minha mãe para trás, deixei meu pai querido. Fui em busca de grandeza, acabei arrependido. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Segui vossos conselhos para não virar um marginal. Tenho sempre orgulho em mim, vou cumprir até o final. Meu Deus, o mundo está perdido, tanta ganância e crueldade. Mas eu só te faço um pedido, mostra quem me ama de verdade. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Ela bateu-me à porta. Você também pode bater à porta com o telefone para ligar para aqui. É o 0238-434800. Se não gosta desta música, você pode ligar e dizer: não gosto, quero esta, aquela e outra. E eu farei o imenso prazer de meter essas músicas na medida do possível. Bem entendido? Nós estamos aqui para fazer prazer ao nosso auditório, ao nosso ouvinte. Ótima manhã para si. Vocês já conheceram esta voz? Ele não está só, está com o seu acordeão. Ele chama-se Ruizinho do acordeão. Ela bateu-me à porta. Deixou o perfume no ar. Ela já se apercebeu que certo dia aconteceu antes de eu ir trabalhar. Alguém me bateu a porta e pelo buraquinho eu fui espreitar. Ela bateu. aqui o Ruizinho do acordeão, aqui connosco, bem divertido. Agora quem tem uma voz quente também, ele chama-se Nuninho Navarro e ele disse o tempo voa. Ah, isso é bem verdade. Ainda ontem era domingo, hoje é a segunda e não se vê o tempo passar. Tanto planeamos que esquecer. Sobretudo a escuta da música portuguesa na Rádio Arc-en-Ciel ainda passa mais depressa, então fique connosco. Perdemos energia sem sentido. Queremos tanto ser reconhecidos que esquecemos. Mais tarde espreitamos pelo mundo, olhamos para trás, nos arrependemos. Tarde mudamos, não aprendemos. O tempo voa, sabes bem, a vida é uma passagem que nos leva ao outro lado do rio. Tu deixaste um vazio no coração. O tempo voa, sabes bem, a vida é uma passagem que nos leva ao outro lado do rio. Tu deixaste um vazio no coração. Amigos que estiveram já não estão. Um dia nós também nos esquecerão. Tudo passa. Mais tarde espreitamos pelo mundo, olhamos para trás, nos arrependemos. Tarde mudamos, não aprendemos. O tempo voa, sabes bem, a vida é um. Hey! sinto acarinhado por estarem sempre a meu lado. Agradeço todos os dias, nunca esqueço, muito obrigado. Esta é a vida que eu escolhi, só sei viver com alegria. O vosso amor é importante e ainda mais a vossa energia. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Quero alegria a noite inteira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Quero alegria a noite inteira. A gente a cantar, que eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Quero alegria a noite inteira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Que eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Quero alegria a noite inteira. A boa disposição é na Rádio Arc-en-Ciel, aqui todas as segundas, das 9 às 12. Hoje, mais uma vez, temos aqui um convidado que vocês já conhecem, certamente. Ele já esteve aqui sexta-feira connosco. É o Sr. Carvalho, portanto, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia, mais uma vez, estamos aqui a praticar numa pequena formação para que, a partir de amanhã, esteja aqui na antena, não é? Sim, vai ser uma responsabilidade, porque pouquinho tempo para trabalhar com este, material todo. Vamos, vou tentar dar o meu melhor, vou tentar ser eu, vou tentar ser o mesmo e espero que tudo corra bem. É isso que eu espero e lhe agradecer por tudo, mais uma vez. Então, a partir de amanhã, o programa Mala de Cartão, não é isso? Vai ser Mala de Cartão, sim, vai ser. Não queria, queria começar mais ter mais formação, não é? Ter, mas me sentir... Mas isto vai amanhã e... Não me senti tão envergonhado com estas máquinas. Não há crise. A semana próxima vai ser praticamente dois programas. Vai fazer... Às terças e sextas. Às 12. Portanto, vai ser um programa onde as pessoas têm de ter um bocadinho mais de tolerância, porque são os primeiros. Claro. Nada é fácil de estar... Eu espero que eles me perdoem. Não. Não tem nada a perdoar, só haver um bocadinho de tolerância por vezes, mas eu sei que vai ser perfeito. Portanto, você já tem uma certa formação também em rádio, portanto, não é um novice, como se diz aqui. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, Linoel, mas pronto, vou tentar fazer o meu melhor, e isso é que eu posso me comprometer com todos vocês e com todo o auditório que vou dar o meu melhor. Isso é sagrado, que vou dar o meu melhor. E Mala de Cartão, o que é que nos vai trazer? É assim, Leonel, Mala de Cartão, eu já faço este programa noutra rádio já há 5 anos, e assim, Mala de Cartão é um programa é um programa que está registado, que é um programa meu, que um programa que eu fiz a pensar nos nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora, onde dar voz aos imigrantes, para eles, para aqueles que nunca saíram do nosso país, do Porto de Conforto, saberem o que é a vida de imigrantes, para eles não se lançarem à toa a virem para a França, para a Alemanha, para o Brasil, para seja. Mas por vezes saímos porque não há condições no país, não só a comunidade portuguesa, mas outros países. Exatamente. Espalhados pelo mundo. Eu falo da experiência que emigrei em 2011, e eu em 2011 passei, se calhar, o que o amigo Leonel não passou. Eu digo isso a muita gente. Em 2011, portanto, a imigração já tinha as portas, o caminho bem largo, bem aberto. Agora, hoje em dia, qualquer um é imigrante, mas Eu tenho a dizer que em 2011 a minha roupa do corpo era de manhã para ia para o trabalho, à noite virava-la ao contrário para eu poder ir almoçar, comer a minha cascute, como diz o francês. Andei assim uma semana e em pleno 2011. Sei que é isso, matei a fome a muitos imigrantes que lhe prometeram em Portugal mundos e fundos e chegaram cá, passavam fome. É triste. Infelizmente, ainda há pessoas. Ainda há hoje, ainda há exploração da vida humana. Ainda há, por isso é que eu digo que façam muito cuidado quando partem, quando deixam o país, quando deixam as famílias, porque isto não está, como eles dizem que é, um mar de rosas, nenhuma bananeira. A imigração nunca foi um mar de rosas. Não. Portanto, o imigrante sempre trabalhou muito, sempre passou muito sacrifício para, por vezes, mandar umas migalhas de dinheiro para a família poder se alimentar no país, e eles aqui, por vezes, viviam miseravelmente, que é mesmo uma palavra. Eu costumo dizer, Leonel, digo muito, porque aqui em França, eu falo em França porque é o país que eu conheço, mas nos outros países deve ser exatamente igual. Em mas França, a imigração de hoje já não é isso? Não, hoje não. De hoje não. A gente vem, já tem o seu carro, já tem familiares para ajudar quando, a gente. E quando chega aqui já tem uma casa, já tem tudo isso. Antigamente não era assim. Exatamente. Tinha-se um emprego, mas o resto... Eu em Paris estava sozinho, fui largado ali sozinho e tinha que me desenrascar sozinho. Vim para Orleans, tive aqui um irmão que ainda está cá e que eu lhe agradeço tudo o que fez por mim, que ele ajudou muito, o meu irmão e a minha cunhada, agradeceram, ajudaram-me muito e isso eu agradeço-lhes e vou-lhes agradecer sempre porque a palavra gratidão acompanha-me e irá-me sempre acompanhar. Mas hoje em dia qualquer um imigrante já tem os alicerces feitos e não custa tanto, mas mesmo assim ainda há quem se queira aproveitar. O custo é deixar, por vezes, a família, os pais, por vezes os filhos, por vezes a esposa e por vezes todos aqueles amigos que a gente tem, e chega-se aqui, não há amigos, não há familiares, não há tudo isso, e a gente sente-se um bocadinho só. Isso. Sobretudo quando se tem 12, 13 anos, que foi a idade que eu cheguei aqui, acho que é um bocadinho difícil integrar-se no meio escolar. Exatamente. Foi a idade que a minha filha veio para cá com 13 anos e eu disse: ou vens agora ou então não vens mais. E hoje ela já não quer Portugal, quer sim Portugal para ir gozar férias, mas é como ela disse, ela esteve lá há 15 dias para gozar férias, mas tem que ser rápido, porque Portugal está muito mais caro em Portugal do que aqui na França, infelizmente. Mais caro não estará, mas está a vida... Dizem, se a gente for a fazer um comparo dos salários e a vida, talvez esteja mais cara. Mas, para nós imigrantes sempre fica um bocadinho mais barato. Sim. Mas não sei, porque a luz lá é muito mais cara do que aqui. Tudo, o próprio leite lá é mais caro do que aqui, quase tudo é muito mais caro lá do que aqui. Agora, se como eu costumo dizer, todo imigrante na França, se souber fazer uma vida, junta um bocadinho de dinheiro e leva uma vida. Hoje é mais complicado que nos anos 70, 80 ou nos anos 60. Sim, sim, a vida é... Mas hoje em dia, porque aqui tenho os magazéns fecham, os cafés fecham, a gente, como eu saía de casa às 4h30 da manhã, entrava em casa às 8h30 da noite. Eu era obrigado a... O dinheiro a mim era obrigado a render-me, como estava a dizer. Não tinha tempo para sair, não sei. Trabalhava sábados. Mas hoje isso já acabou um bocadinho. Hoje é 7, 8 horas por dia, já não há aquelas... Mas olha, não. Eu saía e ia para Paris. Eu fazia 130 km de manhã, mais 130 à noite. E você sabe perfeitamente melhor que eu. Por dia eram umas 4 horas de caminho ou mais. Sabe perfeitamente melhor do que eu o que é andar em Paris. E eu dizia isso a muitos em Portugal. Eu fazia 100 km, eu não faço 20 para trabalhar. Trabalho tem que me aparecer a casa. A nossa mentalidade lá em Portugal é um bocadinho assim. E pronto, esse programa... É melhor virmos a falar do seu programa de terças e sextas-feiras. É um programa bom, que é dedicado à imigração, não é? Imigração, sim, e ajudar os imigrantes a passar melhor o tempo. Música, 90% de música portuguesa, porque nós temos as melhores músicas portuguesas. E faz-nos relembrar justamente as nossas raízes, não é? Exatamente, as nossas raízes. E é um programa que vai estar aberto para quem quer, para quem quiser participar, partilhar, pedir a sua música, pedir deixar o seu olá, bom dia. Vai ser um programa ativo com... Exatamente, exatamente. Partilhas de histórias, praticamente. Se é o que se pode dizer, um programa de partilhas de histórias. Espero que... Então você vai amanhã, vai trazer a sua mala bem aberta. Bem aberta. Uma mala de cartão. E o que é que lá vai haver dentro? Vai haver lá muitas surpresas, isso te garanto que... Não digo amanhã, nem digo na sexta, mas... Isto vão ser amanhã e sexta, são emissões teste, assim. Teste, vá lá. Mas em breve vai haver muita coisa. Quando eu tiver um bocadinho mais de respeito por estas máquinas, tudo será diferente, com toda a certeza. E serão uns melhores momentos que eu passo, vai ser cá, com toda a certeza. Então seja bem-vindo aqui à família Alcancela, assim se pode obrigado, dizer. Muito obrigado, é sempre. É sempre uma mais-valia também ter gente como você do outro lado que nos possa ajudar. Então falaremos um bocadinho mais para a frente. Exatamente. Agora continuamos com música. Uma voz cigana, uma voz bem forte. É Nininho Vaz, e ele canta-nos Bebé. Quero dar-te a ti o que pedias, uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. E se esta noite a mão no meu corpo. Lembra-te da tua infância, quanta gente ajudou. esperaste. Chega a verdade. Uma história bem contada aqui na voz de Miro Freitas. Então temos aqui o nosso amigo José Carvalho, não é? Jorge Carvalho. Desculpa, já estou a tocar o nome, mas lá. Já estou a batizá-lo outra vez. Portanto, que brevemente, ou seja, a partir de amanhã, vão poder ouvir um novo programa aqui na Rádio Arc-en-Ciel, das 9 às 12, e também sexta-feira, das 9 às 12. O programa, como já dissemos, é Mala de Cartão, um programa onde você vai poder ligar para contar a sua história e interagir com o animador, não é? Exatamente, interagir com o animador, interagir com os ouvintes, porque temos que levar a vida de uma forma positiva, porque já chega de nós estarmos a pensar em Covid, em eleições, em futebol. Há que partilhar coisas boas e tentarmos sermos nós e acima de tudo sermos as pessoas que somos lá, sermos nós mesmos. E estarei cá para ouvir e para partilhar também. E em termos musicais, vai ser um programa mais virado para a música popular, música rock, música jazz? Não, não é muito meu, não é. Sei que eu tenho que agradar a todos, porque não é só jovens que ouvem a rádio, e eu tenho que agradar a todos, mas o meu estilo de música é música portuguesa, música popular, música de baile, música... Mais diapasão, banda luz. Estes jovens artistas que nós temos, muitos jovens artistas, temos também grandes cantores, bandas fusiformes, temos N de grupos que têm boas músicas. Sérgio Moreno. Então vai ir ao encontro também dos nossos ouvintes, do gosto dos nossos ouvintes. Temos que agradar a todos, como vocês sabem, Lionel, temos que agradar a todos e por vezes não é muito fácil a gente... Eu digo, eu estou aqui, não estou a fazer um programa para mim, mas sim para as pessoas que estão em casa. Isso acho que é muito importante. É, nós temos que pensar nos que estão de lá, em nós mesmos. Por vezes nem sempre conseguimos, não é? Claro que não. Que é, há dias estamos mais bem dispostos que outros, nem sempre estamos como... Eu, antes de ser locutor, eu tinha uma ideia muito, muito mal, e estava 1000% enganado, porque muitas vezes ouvi um locutor, seja ele o José Candeia, já falei com ele pessoalmente, em direto. Sim, um programa que podemos ouvir aqui em direto todas as manhãs. Exatamente. E falei com o José Candeia, um homem que para mim é um mentor para muitos. E eu às vezes digo, não, eles são profissionais, eles têm que estar sempre bem dispostos, mas não. Por vezes nós deste lado estamos bem pior, bem mal, e não podemos transmitir a pós-vídeos. É isso que não podemos transmitir. Se estamos doentes, temos que guardar um bocadinho, reservar, não levar o negativo para o ouvinte, mas sim levar sempre o positivo. Positivo, exatamente. Eles não têm que saber das nossas dias menos bons. Eles querem a música, querem passar a ouvir o que nós temos de bom, e o resto, pronto, temos que deixar com nós e tentar animar da melhor maneira o ouvinte. Por vezes passamos músicas que... não gostamos, eu por vezes passo músicas que não gosto. Mas estão outros do outro lado e gostam. Exatamente. E por vezes é uma música que a gente não gosta, que a gente vai cativar um ouvinte e a assistir aos nossos programas, e é por isso que nós temos que pensar sempre no outro, do outro lado. Eu, por exemplo, em primeiro o fado, mal ouvia fado e hoje adoro. como eu nunca, o fado para mim era uma chatice. E quando eu via fado numa emissora qualquer, mudava logo de emissora. Mas hoje não, hoje já não digo isso. Talvez com a idade a gente muda a mentalidade. A gente, cada música tem uma história, e cada história faz parte da nossa vida, e por isso é que também do outro lado há que saber ouvir a música. Há que saber entender a música, perceber a música, e no fim da música a gente vai tirar uma noção e vai dizer: isto passou-se comigo. E não deixa de ser uma música, mas por vezes traz-nos uma mensagem. Uma mensagem para nós mesmos. Exatamente. Por vezes uma música é uma data da nossa vida que nos... A música, talvez, não é música, mas aquele sentimento que nos trouxe a música, aquela sensação uma de... Uma música que se diz muito comigo, que se calhar consigo com muita gente não conhece, que é do Ruben Aguiar, Para Ti, Pai. Uma música que, para mim, mexe comigo, e é aquilo exatamente que o meu querido pai me dizia e me disse sempre antes de falecer: temos que ser nós, temos que ser humildes, pobres, porque ser pobre hoje em dia... A palavra não, pobre. Eu digo, não temos que ser pobres, temos que ser humildes. Saber ser pobre, exatamente o que eu ia dizer. Saber ser pobre é muito gratificante. E há que ser humilde, acima de tudo, ter humildade. Porque pobre não quer dizer que somos bons. Não, não. Há pobres que também são bem ruins. nem todos os ricos são maus. Exatamente, tem que haver ricos, tem que haver pobres, tem infelizmente. Que haver bons, tem que haver ricos, exatamente. Senão o país não era como era, o mundo não era como era. Mas. Não sermos tão egoístas, porque hoje em dia vemos, há muita gente egoísta, e por vezes tem, as coisas não profitam delas. Nós não levamos nada quando nós for. É, isso é bem verdade. Não levamos nada. A única coisa que a gente, e é que eu digo, nós temos que deixar neste mundo é saudade e mais nada. Não temos que pensar em temos levar. Temos que ser amigo do amigo. É. Isso que... Não, mas estamos num mundo muito complicado. Mas temos que o saber... Mas nós é que o complicamos, não é o mundo que é complicado. Não, nós é o ser humano é que complica o mundo. O ser humano é muito complicado mesmo. Muito, quando muito. Se vê essas guerras por esse mundo fora, milhares e milhares de crianças que não têm um pequeno almoço, que não têm onde dormir, que não, e nós é. Temos... Nós, a maioria dos ouvintes aqui da nossa rádio, temos uma casa, temos uma cama, temos ar-condicionado, não há, temos... Não há mais nada sagrado que isso, a gente ter uma cama para dormir, e isso é a coisa mais importante que todo o ser humano deve pensar, e que podemos ter, é uma caminha para a gente descansar, isso é... É então é que o senhor Jorge Carvalho talvez já o conquistou para que você amanhã fique a ouvir a rádio das nove. Uma coisa é certa, amanhã não vou conversar tanto. Não, isto é mesmo assim, quando temos uma pessoa diretamente em frente, o diálogo é mais forte, mais cativante. Portanto, vocês amanhã vão ter aqui o Sr. Jorge Carvalho com Mala de Cartão, um nome a não esquecer, das 9 às 12. Vamos ouvir agora um tema que já é triplo platina de ouro, e, portanto, vamos ouvir Maria Joana. A Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. E isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar. abre e aperta o meu peito e dói demais. esta voz que nos vem da Madeira, Rubén Aguiar, Para Ti, Pai. Uma música que nos traz um percurso do amor de um filho para um pai e de um pai para um filho. Exatamente, exatamente. Um dos temas que eu adoro de ouvir. Um tema que não é... Estou a ver que você é muito sentimental, muito familiar. E se mexendo com deficientes, mexendo com idosos, mexendo com crianças, para mim estou-me a tirar o meu coração e pronto, e não queria muito, porque um homem também chora, e chorar não é vergonha, porque quando o coração não aguenta, os olhos é que pagam. Eu estou a ver que você teve um certo sofrimento teve sofrimentos na sua vida. Tive uma vida. Eu não sou psicóloga, não, mas e todo mundo me diz o mesmo. Mas... tive uma infância um bocado muito dura mesmo, e o que eu passei não desejo ao meu maior inimigo aquilo que eu passei. Mas passei uma infância muito dura mesmo, mas pronto, o que passou. Foi uma escola da vida, certamente. Foi uma escola da vida, foi sem dúvida alguma, Lionel, mas você mexeu agora num ponto. Foi uma escola da vida que eu não quero essa escola para a minha filha, não quero para a minha neta, não quero para ninguém. Mas sem dúvida alguma que, e depois muitos falam, mas não sabem o que está por trás. Por isso é que a gente nunca deve julgar as pessoas pela aparência, mas sim pelo interior das pessoas. E pago muito, paguei muito e continuo a pagar por aquilo que sou, mas pronto. E esta música mexe muito comigo e é uma música que me vai levar comigo porque meu pai sem dúvida foi um homem, foi um amigo, foi um confidente. Mas eu penso que um pai tem que ser um amigo para um filho. Se não somos amigos para os nossos, para quem acabemos de ser? Mas vê-se muitos, e eu tenho muitos exemplos mesmo também na família, porque a gente tem que ajudar um filho é quando ele precisa, não é depois dele não precisar que vamos ajudar. É isso que eu digo. Mas eu também estou de acordo com isso, mas também não podemos dar demais. Tudo porque estragamos. Exatamente. Eu penso que por vezes pôr tudo ali numa bandeja na frente. Isso não é dar educação a um filho, Lionel. É estragar. E você sabe disso melhor do que eu. Isso não é dar educação a um filho. A minha filha sempre teve aquilo, tudo aquilo que eu lhe podia dar, não aquilo que ela queria, mas tudo aquilo que eu lhe podia dar, dava. E a minha filha andava na escola na primária e dizia: "Meu pai, quero um telefone." "Eu queres, trabalha para o teres." "Oh pai, mas eu não posso trabalhar." "Tu estás no teu trabalho. E o teu trabalho é ter as boas notas na escola para tu poderes ter as tuas coisas. Tens que trabalhar para isso." E é assim que a gente tem que dar educação aos filhos, não é dar tudo aquilo que eles querem, porque isso, dar tudo, não é dar educação. É estragar. A um filho. É estragar um filho, exatamente. É um pai dá muito carinho, mas uma mãe também dá muito mais. E quando se... Isso. Por vezes relembro esta música de Chael Negro, aquele... Outra também. Outra, uma música de Jorge Ferreira, não é o Chael da minha mãe, é o Chael Negro, uma nova música de Jorge Ferreira, também traz uma certa nostalgia da nossa infância, fosse boa, fosse má, mas todos temos recordações. Eu só tenho recordações boas da minha infância. É o que eu digo, Renan, toda a música tem uma história e toda a música se encaixa no ouvinte. Eu penso assim para mim, mas a música tem que ser ouvida e para ela ser tocada. Vivida. Portanto, Jorge Ferreira vem aí com o seu Cheiro Negro e vocês vão poder aplaudir este artista com toda a sua banda no sábado 3 de abril, a partir das 20 horas, na sala de festas de Montição, onde vocês... É a sala portuguesa aqui da Orleans, onde vocês vão poder aplaudir este grande artista com toda a sua banda. A entrada são apenas 15€. Se comprar o bilhete antecipadamente, se for o dia mesmo, são 20, portanto vale a pena. E pode ir nas redes sociais da Rádio Arc-en-Ciel, aí você vai encontrar todos os dados para poder comprar o seu bilhete Isovonte, e também em vários locais aqui na Rádio Arco-Íris, todos os dias das 9 às 12 e das 14 às 16 e também no restaurante Tamariz em Fleury-les-Aubrais, Panha du Monde em Fleury-les-Aubrais, nos estabelecimentos Mariano em Semois e também em Blois, no cantinho da nossa terra Orléans-la-Source, no restaurante O Grilo em Orléans, também no restaurante Assador Típico em Fleury-les-Aubrais. Você pode adquirir esse em todos estes sítios os bilhetes para este grandioso espetáculo, 15 euros se comprar antecipadamente e 20 se for o dia mesmo, então vale a pena comprar antecipadamente, não é? Exatamente, que façam como eu, que comprem já para pouparem 5 ourinhos em bilhete, já dá para beber depois duas, comprar duas garrafinhas de água na sala. Façam como eu vou lá estar, e você? E então, Cheiro Negro, vamos ficar com esta linda música de Jorge Ferreira. Lembra um cheiro negro que a mãe tinha, o mesmo que usava a sua mãe para agasalhar quando era pequenina, e mais tarde este me agasalhou também. Cheiro com que a mãe cobriu o rosto para esconder angústias desta vida. Cheiro com banheiro na alegria e no desgosto, que não cessou a tarefa pretendida. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Cheiro negro, tanto bem que este me fez. Quando o dia se mostrou sombrio e o vento soprou sem compaixão, esse cheiro negro se envolveu e me cobriu nessas horas de martírio e aflição. Cheiro que nunca será esquecido pelo amor e bem que este me fez. Manto de ternura de um lindo tempo vivido, o quem me dera ter esse abrigo outra vez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Cheiro negro, tanto bem que este me fez. Mãe, que com teu cheiro me cobriste, eternos carinhos tu me deste. Foste tão divina no amor maior que existe. Deus te pago tudo o que por mim fizeste. Cheiro negro, tanto bem que este me fez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Mãe, tu és tão bonita. Mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida. Ver-te feliz é tudo que a Deus eu peço. Os olhos hoje brilham para ti, mulher. mulher mais linda que eu conheci. Feliz aquele que ainda tem amor de mãe. Mãe, quantas vezes tu ficaste a perder? Hoje é hora de poder agradecer o sacrifício e as tuas lágrimas de amor. Reza ao Senhor. Mãe, tu és tão bonita. Mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida. Vê-te feliz, é tudo que a Deus eu peço. Mãe, tu és tão palavra mãe, uma palavra mágica aqui na Rádio Arco Calcer. Estou a ouvir Manhãs de Segunda, e um programa que vai para o ar até às 12 horas, é isso mesmo. Hoje temos aqui um ouvinte, mas agora já é locutor. Já sou oficialmente locutor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que me estão a dar, e agradecer de coração mesmo. Isto é um projeto, isto, a Rádio Arconcel é de todos, não é? Sim, não é rádio, exatamente, é de todos, porque a rádio não é de quem gera a rádio, mas sim, a rádio é de todos, porque os ouvintes é que fazem a rádio crescer, é que fazem a rádio estar no ar, porque sem ouvintes não acho que não tem lógica nenhuma. Não tem lógica a gente estar aqui a trabalhar para ninguém nos estar a ouvir. A gente, se tiver ao menos um ouvinte a ouvir, já não estamos sozinhos. Mas temos sim que fazer. Mas são centenas e centenas. Sim. Isto são milhares de ouvintes, porque a Rádio Arcanciel não é vista só em Orleans, a rádio é vista em todo o mundo, porque havendo internet, a Rádio Arcanciel está em todo lado. Como eu costumo dizer, havendo português, a Rádio Arcanciel está com eles, e estará com toda a certeza sempre. Em todo lado. Amigo Leonel, deixe-me só mandar um beijinho para Fumel, aqui para França, para São Vito, de um casal amigo que também estão na escuta e me estão a dar os parabéns, e que continuo sendo o homem que sou, e sem dúvida alguma eles já me conhecem. Nunca mudarei a minha maneira de ser e de pensar. Muito obrigado a Salete, Manuel Pinheiro. Aquele abraço, beijinhos para vocês, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês também. Então espero que a música esteja do agrado do nosso ouvinte, pois é para isso que estamos aqui. E agora vamos ouvir Irmãos Verdade. Irmãos Verdade, eles são irmãos de verdade. Só o título já diz muita coisa, não é? Irmãos de Verdade, exatamente. Vamos ouvir isso. Thank you.

Nós estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Claro que estamos a ouvir. Jota Mota. José Mota com o tema Não Toques Esse Som. Isto foi a música escolhida aqui por o nosso amigo Jorge. Portanto, vai ser assim o programa com estas músicas assim mais... Não. Que não temos habitualmente, não ouvimos na nossa rádio músicas assim, por vezes não ouvimos. E certamente vai trazer um novo género de música. Sim, o género musical é mais ou menos dentro deste estilo. Porque são bandas novas, são bandas de músicas de baile, se assim se pode chamar. Espero que dentro disto e dentro de outras, vá. E dentro de, como José Ricardo, muito conhecido também, um jovem cantor também, muito conhecido, que também está no ase da música. Então, vocês fiquem ligados na Rádio Arco-Íris todos os dias de manhã, das 9 às 12, e não só 24 sobre 24, mas a partir de terça-feira vão poder ouvir então o programa Mala de Cartão. É animado pelo Jorge Carvalho. E também à sexta-feira, bis, assim se pode dizer, sexta-feira das 9 às 12, também novamente o programa Mala de Cartão. Fiquem atentos, então toda a semana, novos programas aqui na nossa rádio. Fique atento e então vamos ouvir agora a música de José Ricardo com o tema Agora Regressas. Thank you.

busca meu amor e o vigilante está mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou, faz mais de 1 mês que esse carro preto busca meu amor. Agora acabou. Faz mais de 1 mês que esse carro preto busca meu amor e o vigilante está mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de 1 mês que esse carro preto busca meu amor. Agora acabou. De horas e 25 minutos, estamos quase na reta final do programa de hoje, um programa um bocadinho especial. Temos aqui o nosso amigo Jorge Carvalho, que está aqui, porque a partir de amanhã é ele que vai aqui estar na mesa, no micro, é ele que vai fazer o programa Mala Aberta. Mala de cartão. É mala de cartão, mas a mala vai estar aberta, não é? Com boas músicas. Já estou a mudar o nome. Exatamente. Então, amigo Leonel, deixa-me mandar um abraço a um amigo, Florão, amigo. Ele que me está-me a desejar também um bom programa e que está comigo, diz ele. Aproveitar e mandar um grande abraço, obrigado. É sempre bom a gente receber este feedback do outro lado e para a gente se sentir mais confortável. Muito obrigado, amigo Florão. Uma ótima segunda-feira para ti, uma ótima semana. Muito obrigado mesmo pela força, pelo apoio. Ao José Soares também um obrigado também por tudo, o apoio, tudo que vocês, o mínimo que vocês podem dar deste lado para nós, deste lado é muito. Obrigado a todos vós. Florão, amigo, que faz todos os podcasts dos programas, ele que faz os podcasts de todos os programas e que a gente... É tal coisa, uma rádio tem muita gente envolvida e por vezes... Aquelas que mais falam são os que mais fazem por uma rádio. É muito gratificante isso. Mais uma vez, Florão, muito obrigado. Obrigado por tudo também, obrigado pelo trabalho que fazes e obrigado. Continua sempre desse lado. Então, um abraço para ele. Vamos ouvir agora uma voz que eu não conheço. Um jovem cantor também que está no ás da música, Miguel Moraes. Não gosto de fazer publicidade, mas esse é um dos responsáveis também da rádio que eu trabalho. Para ele também, um jovem com 25 anos, salvo erro, 25, 26 anos, mas também que está no ás da música, com o tema Regresso do Imigrante. Trabalha lá longe, distante, o imigrante de Portugal. Longe da sua família e da sua terra natal. Leva saudades no peito da terra do seu país. Procurando uma vida melhor para um dia ser feliz. Trabalha Portugal, longe da sua família e da sua terra natal. Leva saudades no peito da terra do seu país, procurando uma vida melhor para um dia ser feliz. Um imigrante, quando volta a Portugal e chega à terra natal, que um dia disse adeus. Um imigrante sonha um dia regressar e para sempre cá ficar na terra onde nasceu. Imigrante tem sempre saudades da terra natal. Sempre. De voltar. Sempre. E nós só damos valor. E o que é que nos faz voltar sempre às nossas raízes? Isso, eu acho que não há explicação para isso. Saudade. Eu acho que a saudade, nós temos a palavra que mais nenhum país do mundo já tem, que é a saudade. A saudade, eu acho que não há tradução a não ser saudade mesmo, que é a palavra é única, é nossa. Não há mais país no mundo que tenha essa palavra. E a saudade, eu acho que acho que não há explicação para um imigrante. Mas o imigrante agora já não vem com aquela mala de cartão. Não. Já acabou isso. Isso agora já. Já passámos a outra etapa. Já se vem com outras malas, já vimos com outras malas, já temos outros recheios dentro das malas do que não tínhamos. Eu não falo agora. O imigrante é com o saco às costas e avião está aqui. Isto hoje é um pack outro lá, como dizia os mais antigos, é um pack outro lá. Mas hoje a imigração é bem diferente do que era antigamente, do que era, eu não digo há 13 anos, mas há 20, 30 anos atrás, isso é que era duro. E eu não me lembro do meu senhorio, estava cá em França, e quando ele chegava no mês de agosto, a gente sabia o dia que ele chegava, nós à espera que ele chegasse para nos dar aqueles caramelos, dava-nos meia dúzia daqueles caramelos. Hoje ele já vive, em Portugal já se vive tão bem, ou melhor, que noutros países. Portanto, agora continuamos aqui o programa musical com... Vamos ficar com Mónica Mata, com este lindíssimo tema, com o tema Vem, outra jovem que também está no oásis da música portuguesa. Não vai dar. Vem, vem, vem agora. vir, pode vir, ainda vem a tempo, até às 12 horas estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa. Agora vamos continuar aqui com um jovem, ele mexe imenso em palco, eu adoro. Ele tem nova música, Ritmo para Portugal, é um ritmo mistura de Portugal, concertina com Espanha, é uma mistura Miguel, e é agradável. Miguel Azevedo, sem dúvida alguma. Esta mistura de ritmos dá sempre resultado. Sem dúvida. Portanto, agora continuamos com uma jovem que vocês brevemente vão poder aplaudir em palco. Ela chama-se Daniela Henriques e ela canta Dança, Dança Comigo. Vamos lá dançar todos. Dança, dança comigo. Dança. Calientes, vem que eu vou.

ai, ai, eu acho que também vou para a Havana passar lá umas férias. E deve-se passar lá boas férias na Havana, mas não é para todos, é só para quem pode. Portanto, vamos continuar aqui com o nosso programa musical. Agora um jovem talento, Jorge Paulo, e ele, acho que é uma canção que, uma reprise, como dizem os franceses, o tema é Mais Um, Mais Dois Apaixonados. Vamos ouvir e descobrir. Lindíssimo. Aqui mais uma versão de uma música bem conhecida aqui na voz de Jorge Paulo. Agora continuamos com o Ruizinho. O Ruizinho, ele vem aí com o Ruizinho do acordeão. Ele vem com o acordeão e grande talento. E ele vai nos desfrutar aqui um malhão. Vamos ouvir. É alegria assim, não é? Muita alegria mesmo. Assim, e o tempo passa a voar, já está a ser quase. É o do Luizinho. E a festa vai começar. churizinho é lindo este freguês. E para comemorar o lindo malhão, hoje quer dançar a modinha portuguesa no acordeão. Só a quem a vai tocar. Bate na palma da mão, é dia de festa e animação. Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão. Bate na palma da mão, é dia de festa e animação. Lá bater na palma da mão. E por que não, Ruizinho do acordeão, num próximo espetáculo, a vocês de escolher. Se gostam do Ruizinho, por que não, podem ligar, por que não, para o aplaudir proximamente no espetáculo organizado pela rádio. Um homem bem divertido com o acordeão, com a música bem tradicional portuguesa. Estamos mesmo na reta final. Foi um imenso prazer ter aqui hoje neste programa, para que você amanhã possa estar aqui nas platinas a animar mais. Eu é que agradeço mais uma vez, Leonel. Eu é que agradeço por tudo o que fez e o que está a fazer por mim e pela paciência que teve. Você é que vai fazer tudo, não sou eu. Mas até agora teve paciência para me estar a explicar, eu isso agradeço e lhe irei agradecer sempre por toda a minha vida, e agradecer a todos que estiveram na escuta. E se disse alguma coisa que não devia, peço desculpa a todos os nossos ouvintes. Peço que vocês continuem ligados aqui na Arc-en-Ciel e amanhã cá estarei e vamos ver como vai correr. Eu vou estar do outro lado a ouvir. Penso que vai correr bem, mas pronto. Mas também, se não correr bem, vocês desculpem-me, mas para a próxima pode correr bem pior, bem pior. Não podemos ser pessimistas, melhor. Vai correr bem. Sim, claro que sim. Muito obrigado. Obrigado a todos e obrigado. Então, muito obrigado por você, por a sua presença, por sua disponibilidade de estar aqui e também de poder vir a fazer parte daqui da nossa associação e o TA da Rádio Arc-en-Ciel. Portanto, até amanhã. Até amanhã, Leonel. Muito obrigado mais uma vez e uma boa semana também para todos que nos estão a ouvir. E nós agora vamos ficar com Jorge Ferreira, ele que brevemente vai estar connosco, exatamente, é o dia 3 de abril, a partir das 20 horas na Sala de Festas de Montição. Os bilhetes já estão à venda aqui na Rádio Arc-en-Ciel, portanto, e não só, também em vários pontos aqui em Orleans, ou via net, no site da Rádio Arc-en-Ciel. Se os comprar já, são 15€, se for o dia mesmo, serão 20. Portanto, é que aproveitar. Exatamente, há que aproveitar agora. E vamos deixá-los com a RDP Internacional, com as informações. Hoje são riquíssimas as informações, porque houve eleições ontem, e houve partidos que ganharam, outros que perderam, mas quem fica sempre a perder, acho que é o povo. Que façam melhor e que pensem nos portugueses. Então vamos ficar com Jorge Ferreira e até uma semana próxima. 11 da manhã no continente e na Madeira, 10 horas nos Açores. Segunda-feira, 11 de março, que marca a atualidade.